Esta semana, no Ilustres Desconhecidos, The Soundtrack of Our Lives. Toca à reciclagem do rock de tendências psicadélicas dos anos 60, conforme professado pelos Love, Rolling Stones, The Who ou os Pink Floyd de Syd Barrett, os suecos Soundtrack of Our Lives, comumente abreviados para TSOL, são uma referência a ter em conta, apesar de bastas vezes ultrapassados em termos de popularidade por muitos dos seus pares britânicos, como por exemplo os Oasis. Gotemburgo, 1995. Após o fim da banda de garage punk Union Carbide Productions, devido ao desejo do vocalista Ebbot Lundberg de se distanciar do som dos Stooges e se aproximar mais dos Love e demais bandas de psych-pop dos anos 60, nascem os TSOL, a partir do núcleo duro de Lundberg e dos guitarristas Björn Olsson e Ian Persson. Em 1996, após o lançamento de um EP de 5 faixas, editam o seu primeiro álbum, Welcome to the Infant Freebase. It's Welcome to the Infant Freebase espanta a imprensa especializada pelo amplo folgo artístico mostrado. Após o lançamento do primeiro álbum, Björn Olsson resolve dedicar-se à sua carreira a solo, apesar de continuar a colaborar com os de solo, mas apenas em estúdio. O segundo álbum da banda, com o longo título Extended Revelation for the Psychic Weaklings of Western Civilization, junta material novo a faixas não aproveitadas para o primeiro álbum, sendo editado em 1998. Entretanto, a popularidade crescente da banda leva a um contrato internacional com a Universal, e em 2001 o álbum Behind the Music torna-se um êxito, impulsionado pelo hit Sister Surround e por digressões com os Oasis. Um novo álbum pela Universal, Origin Volume 1, seria editado em 2005, mas o resultado ficaria aquém das expectativas. What I say, we got freedom, so don't put Em Origin Volume 1, os de Sol expandem ainda mais a sua paleta sonora, revisitando as tendências ruidosas do tempo dos Union Carbide Productions, enquanto Ebbot Lundberg explora cada vez mais a temática hermeticista nas suas letras, dando origem a um álbum bem mais difícil de digerir que Behind the Music, e sem nenhum single de sucesso para o carregar. O projeto para um segundo volume de Origin é abortado, e após uma pausa, que aproveitam para editar uma compilação de lados B e faixas raras, lança o seu maior esforço criativo até à data. Communion, um álbum duplo com 24 faixas em 90 minutos, é editado no final de 2008 e fala dos desafios de uma humanidade alienada e confrontada com os avanços da tecnologia. Em 2011, a banda lança uma compilação de êxitos, Golden Greats No. 1. Finalmente, em 2012, após a edição do seu sexto álbum, Throw It to the Universe, Lundberg diz numa entrevista que este será o último álbum de sempre dos de Sol. O último concerto da banda dá-se a 12 de dezembro de 2012. Of it all, out of Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Soundtrack of Our Lives. Até à próxima. Ilustres.